Dos moleques jogados na porta de casa. Ninguém dava nada, mano, eu lembro quando elas não ligavam. Quando nós andava, sós por aí pelas ruas descalço. Minha avó preocupada, dia de chuva e nós em cima do carro. De minha tia Renata, mano, meu melhor amigo é de ar. Quando o bicho pega, meu mano, com quem que cê pode contar? Além das notas pra contar, antes elas só queriam me tirar. Hoje vem meu bolo de notas de 100, ela quer se atirar. Até foto quer tirar, fazendo dinheiro eu tô longe de casa. É meu tudo ou nada, minha mãe preocupada. Família faz falta, tô longe de casa. É meu tudo ou nada, minha mãe preocupada. Família faz falta. Pelos bicos do Quiet, eu e meu parceiro X. Doce veneno bebendo uma bala, bala, Valentine's. Jogo cash nessa beat porque eu sei que ela quer ficar high. Sem estresse, meus parceiros têm umas armas guardadas na house. Então no teste, tenho amigos pra chamar de irmão. Pelas noites viradas, meu parceiro Jesus tá no coração. Agora eles querem apertar minha mão, mas apertarem um dedo na oportunidade de ter meu cordão. Mas só que hoje não, sigo fazendo dinheiro com os meus amigos que sempre estiveram comigo. Então um dia eu falei de cê vai ser o padrinho do meu filho. Pois se caso alguém me matar, meu guri não vai estar sozinho. Mas eu preciso ser bom pai, me concentre e me manter vivo. Sei que eu fiz pelos meus, me sentindo perdido quando meu amigo Alder quase morreu. Cê se comoveu, agora me diz quem se locomoveu. Quando o bicho pega, meu mano, o que cê faz pelos seus? Eu corro pelos meus, em busca da salvação da minha alma. Vejo os falsos bater palma. Salvador tem uns pilantra negro, então eu preciso comprar minha arma. Mas antes preciso comprar um bicho, descobri que minha mina tá grávida. Dia sabe que eu piso mesmo, então ele pede carta e mantenha calma. Você tá longe de casa, yeah. É seu tudo ou nada, yeah. Sua mãe preocupada, yeah. Família faz falta, yeah. Tô longe de casa, yeah, yeah. É meu tudo ou nada, yeah, yeah. Minha mãe preocupada, yeah, yeah. Família faz falta, yeah. Eu sei que a família faz falta. Pra fazer dinheiro eu saí da cidade. Pra quando eu voltar pra casa, eu tenho alguma coisa além de saudade. Como notas dentro da bagagem. Sempre quando eu volto de viagem, eu chamo a minha tia Adria pra cantar minhas músicas na laje. Todos meus vizinhos vão ouvir que a minha família agora tá feliz. Eu já sou padrinho que até teve uma filha. Mexer com ela é igual mexer comigo. Porque os meus não estão sozinhos, sozinhos. E eu tô sempre com a novinha e me ligo. Com tiros pra cima eu comemoro e brinco. Eu vou ter um filho, até vai ser o padrinho. Descobri que minha mulher tá grávida. Isso significa que eu não posso errar. Pra dar pra esse pivete tudo que eu não tive. E nessa roupa e brinquedo é alguém que te ensina. Alguém que te ensina a ser homem. Que te proteja, que te ame. Agradeço a dona Domingas, amém. Saudades da minha avó Ivone. E lá de cima ela me olha que eu sei. Me abençoa aqui embaixo. Preciso fazer dinheiro enquanto eu tiver vivo. Eu vou dar meu máximo. Fazendo dinheiro eu tô longe de casa. É meu tudo ou nada. Minha mãe preocupada. Família faz falta. Tô longe de casa. É meu tudo ou nada. Minha mãe preocupada. Família faz falta. Muito obrigado, espero que você fique seu filho com uma vitória.